A Rádio São Lourenço está no ar. Bom dia! ZYK 301, Rádio São Lourenço, 1190 kHz. Música, esporte e notícia. Amizade nos lares lourencianos, região sul e mundo inteiro via internet. Acesse www.radiosaolourenco.com.br. A partir deste horário, a Rádio São Lourenço apresenta... Acorda, Rio Grande! Este programa tem a produção e a comunicação de João Luiz de Souza. Ele é amigo desta gente, a esperança, o verde do azul. É isso aí, gente. Bom dia, estamos iniciando nossas atividades radiofônicas a partir de agora, aqui nas ondas da 1190. É manhã de segunda-feira. Olha, em segunda-feira a gente sempre vamos levantar com o pé direito, viu? Tá bom? Até às 7h30 da manhã, muita música aqui no Acorda Rio Grande, o seu programa de todas as manhãs. Vocês que já estão aí com o rádio ligado, despertando com o nosso programa, nosso bom dia e uma boa semana, tá bom? Iniciando o nosso programa, como acontece todos os dias, com a nossa prece do gaúcho de todas as manhãs. Bom dia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com licença, patrão celestial, vou chegando despacito, enquanto servo amargo de minhas confidências, porque o romper da madrugada e o descambar do sol, tomara que todo mundo seja meu irmão. Eu bem sei que qualquer guasca, bem pilchado, de faca, rebenque e esporas, não se afirma nos arrais da vida, se não se estriba na proteção do céu. Ouve, patrão celeste, a oração que te faço. Ao romper da madrugada e o descambar do sol, tomara que todo mundo seja como irmão. Ajuda a perdoar as afrontas e não fazer aos outros o que eu não quero para mim. Perdoa, meu Senhor, porque rangueando pelas canhadas da fraqueza humana, de quando em vez, quase sem querer, eu me solto por ter afora. Eita, putrilho chucro, renegado e caborteiro, mas eu te garanto, quero ser bom e direito. Ajuda-me, Virgem Maria, primeira prenda do céu. Socorre-me, São Pedro, capataz da estância gaúcha. Mas para fim de conversa, vou te dizer, meu Deus, mas somente para ti, que tua vontade leve a minha de cabresto para todo o sempre e até a querência do céu. Amém. Vocês acabaram de ouvir Vozes do Campo, um programa promovido pelo curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, Campus São Lourenço do Sul. Sempre na Rádio São Lourenço, nas segundas-feiras, da 1h15 à 1h45 da tarde. Esse foi mais um programa Vozes do Campo. A tua voz no rádio. KY301, 1190 kHz. Rádio São Lourenço, a programação que você gosta.